fica pensando que a parada é um jogo, rapaz. A vida do crime não é fácil, não. Tá de brincadeira, corte na navalha, compadre. Só devora os canalha. Caixa em alta rotatividade, ação mental, voltagem. Sabotagem verbal de strike, GZ e base. No animal que veja minha camuflagem. Bombardeio frases, é causa catarse. Te leva a outras fases, das classes originais dos gases. Nas ruas fazem cruzes, preces, isso é praxe. Pra quem cessa o estresse e a mente escapa, evade. O odierno eu rendo como Hades. Me defendo como posso, vejo os destroços de ossos espalhados, restos rotos. Postos tetos se misturou nesse abjeto. Decreto lírico-clocrático, verso mal forte, causantes democráticos. E fluxo holográfico, tão feito erótico. Neurótico, tão psicotrópico, exótico como criptozoológico. Harmônico, sinótico, sônico, astronômico, crônico, biônico, indômito. Sigo sinônimo de boladão e você bola. No estilo trágico, tu é bola clássico com a Coca-Cola. Se a vida é um jogo, não posso perder a batalha. Essas palavras saem em vão, então não cometa falha. O destino é duvidoso e corta que nem navalha. A guerra continua e a falsidade se espalha. Se a vida é um jogo, não posso perder a batalha. Essas palavras saem em vão, então não cometa falha. O destino é duvidoso e corta que nem navalha. A guerra continua e a falsidade se espalha. Eu observo, analiso na sequência o dialeto. E ficar na pista, na maldade, sempre esperto. Futuro incerto, compadre. É você não se formar aí. E é isso que eu não quero. Os riscos acontecem, mas a vida é uma só. No confronto da dúvida você levou a pior. Mas não se esquece, parceiro, que o mundo dá volta, passa rápido e rasteiro. Não subestime o destino de quem vem vindo. Maluco racha a cara aí, braço sai saindo. Conspirador aqui na família não rola. Para de caô, seu vacilão, Coca-Cola. Às vezes os sentidos atraem lados opostos. Do contrário da tabela, versos hipnóticos. Traduz o sofrimento do elemento indignado. Desempregado, largado, cheio de ódio. À espera de um milagre que nunca acontece. Mas se você não evoluiu, então esquece. Não quebre a corrente, porque isso me entristece. A chapa tá quente de dia, quando anoitece. Se a vida é um jogo, não posso perder a batalha. Essas palavras saem mal, então não cometa falha. O destino do idoso enquanto que nem navalha. A guerra continua, a falsidade se espalha. Se a vida é um jogo, não posso perder a batalha. Essas palavras saem mal, então não cometa falha. O destino é duvidoso e enquanto que nem navalha. A guerra continua, a falsidade se espalha. Mas o botânico representado unicamente. São Gonçalo, Big Time, compadre, novamente. Zona Sul, Leste, Oeste, Norte. Conexão, aliança, compadre, um braço forte.